caminho só, rumo a qualquer lugar sem direção, aonde as penas me levam, caminho triste em meio à escuridão, procurando um jeito, talvez uma solução. Nunca me canso de procurar, nunca me canso de procurar. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter, buscando cada vez mais te conhecer. Anestesia para a dor, tristeza e aflição, consolador na cabeça, meu irmão. Consolador, consolador. Lembre-se que tem alguém em quem possa confiar. Seus problemas, diga a ele que a solução ele trará. Lembre-se que tem alguém em quem possa confiar. Seus problemas, diga a ele que a solução ele trará. Então ouça isso, Deus é a sua salvação. Está aberto o caminho, a sua orientação. Eu sei que existe dor, e nesse mundo que é cruel, mas curve os joelhos e peça paz pra Deus do céu. No nosso Deus do impossível, milagres acontecendo, mas ignora o nosso divino. Lembre-se que tem alguém em quem possa confiar. Seus problemas, diga a ele que a solução ele trará. Lembre-se que tem alguém em quem possa confiar. Seus problemas, diga a ele que a solução ele trará. Mesmo o impossível, quando você olha, possibilidades terá na vida agora. Chance para tudo ou em qualquer lugar, será bem acompanhado no deitar, no levantar. Se tu me sondas, dou graças por isso, é porque tu importas comigo. Sei que de algum lugar, bem de perto, tu me olhas, pronto para ouvir o meu clamor. Eu te louvo e te amo, meu Senhor. Obrigado, Jesus, pelo seu ato na cruz, pelo seu sacrifício. Hoje estou aqui por isso. Graças a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje ergo a minha voz, te louvo e canto. Te louvo e canto. Lembre-se que tem alguém em quem possa confiar. Seus problemas, diga a ele que a solução ele trará. Lembre-se que tem alguém em quem possa confiar. Seus problemas, diga a ele que a solução ele trará. Ó Senhor, digno és de louvor. Ó Senhor, digno de honra e glória. Ó Senhor, minha vida entrego a ti. Minha vida entrego a ti.